que se acabar, eu quero. E sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim resolva se apagar. Amor, não tem que se acabar. Num jardim, a gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater pra crescer, pra crescer. A rosa do amor tem sempre que crescer. A rosa do amor não vai despertar. Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar. Amor, não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou. Eu sei que o amor não tem que se apagar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem que se apagar. Amor, não tem que se acabar, eu quero. E sei que vou ficar até o fim. Eu vou te amar. Acabar o que eu quero, e eu sei que vou ficar aqui.